Junta tripas e francesinhas, junta as caves e serralves, o metro e os barcos rebelos, junta os vezes e os bês, as fevras e o castelo do queijo, junta o edifício transparente e o palácio de cristal, junta mouros e tripeiros, junta tudo e toda a gente, e depois bebe. Fumou, unidos pelo sabor.